seguro. Uma nuvem branca, sem pó nem fumaça. Quero um mundo feito sem porta vidraça. Que leve a verdade. Quero a floresta em lugar da cidade. Uma estrela pura de ar respirável. Quero um lago limpo de água potável. Cachoeiras, pintar o mundo.